os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou Rita Bernardo. Eu sou Joana Lourenço. E hoje temos um programa muito especial, não é, temos, Joana? Temos, sim, senhora. Hoje nós vamos para o mundo das editoras portuguesas. É verdade, vamos explorar um bocadinho o que de melhor é feito nas nossas terras dusas, digamos. E temos convidados connosco, não é? Sim. Quer dizer, que não estão connosco agora, mas que vão estar connosco. Sim. Que são da editora Corvo Records, não é verdade? Exatamente, Corvo Records, uma editora Records. Corvo Records. Recém-chegada. Sim, uma editora recém-lançada, digamos. Foi há coisa de uns dias. Sim, uma semaninha ou mais. Foi quase há um mês. Foi dia 29. Exatamente. O lançamento foi no Music Box. Para aproveitar o facto de ser um ano bissexto, já que têm de lançar uma editora, ao menos lançam no ano em que fevereiro tem 29 dias. Exatamente. Ah, que acho bem que pensa, nem tinha pensado nisso. É muito inteligente. Sim, senhora. Eu. Sim, senhora. Mas sim, e enquanto não vamos estar mas à conversa... Mas atenção que as nossas editoras, só vamos fazer editoras portuguesas. Claro. Também temos que fazer esse editoras portuguesas e não necessariamente editoras daquelas conhecidas, por exemplo, que têm filiais, como é o caso da Universal. Sim. Nós até fomos mais por uma coisa mais... Foi um caminho mais alternativo, eu acho. Sim. Editoras independentes e etc. Bem, que é nelas que, no fundo, reside um bocado o futuro da música, digamos assim. Não sei. Olha, vamos perguntar aos nossos convidados. Sim, vamos perguntar aos nossos convidados, exatamente. Olha, antes disso, vamos começar aqui já a passar as nossas musiquinhas, as nossas editoras. Estás cuspido todo. Não, então, mas se quiseres acrescentar mais alguma coisa, por favor. Eu ia acrescentar agora, sinceramente, já me esqueci. Ah, disse que, pronto, íamos exatamente falar de algumas editoras portuguesas, agora nesta primeira parte, mostrar-vos o que de melhor se faz por cá, não é? Sim, e na segunda coisa parte boa. Logo vamos à conversa com o Vítor Hugo Azevedo exato. E o Henrique Albuquerque, os sim. Dois da Corvo Records. Corvo, exatamente. Exatamente. E até lá, o que é que vamos ouvir? Até bem, nós por temos, agora. Nós, olha, eu ia sugerir que começássemos com uma editora que nós as duas escolhemos, que foi a Enxofada. A Enxofada, exatamente. E nós trazemos coisas muito diferentes e estão as duas inseridas na Enxofada, por isso sim, acho que é um bom começo. É uma, isso só prova que é uma editora diversificada. Sim. Todos os tipos de talentos por lá. Sim, senhora. Nós, por exemplo, na Enxofada podemos ter Buraca, não é? Que eu acho que até são mais os fundadores, o Little sim. John. E são os que lhes devem dar mais rendimento também. Sim. Temos os macacos chinês. Temos paus. A Joia Negra, os paus. Exatamente. Portanto, é fartura. Sim, senhora. Não sei se queres começar com paus. O que é que tu achas? Podemos começar com paus? Acho que era o que tu querias atirar agora aos jogadores do futebol do Porto, não é? Para eles não marcarem mais gols. Bem pensado. Epá, não sei o que é que está a passar em tão pouco tempo de jogo. Já são 3 gols marcados. Sim. É e obra. Eu não tive a felicidade de ouvir aqui o gol no Estádio da Luz, porque houve uma vez que eu cheguei aqui à faculdade a esta hora, porque mais uma vez o jogo do Benfica era a esta hora, e tive a sorte de estar a ouvir sempre, o golo. É que eles já fazem de propósito, eles pensam, quantos macacos dominavam o mundo vai dar às 9? Nós começamos o nosso jogo a 4 para as 9. Sim, gira tudo à nossa volta, claro. É sempre, não se percebe. Bem, então olha, que música é que tu trouxeste de paus? Que música que eu trouxe de paus? A música que eu trouxe de paus foi o Deixa-me Ser, e que é assim das mais recentes, não é? E... Vamos então ouvir. Paus, deixa-me ser. Foi a escolha aqui da Joana, aliás. Foi Buraca, Som Sistema, Restless. Esta música estava num álbum que eles lançaram pela Blitz, que foi Spam. E por falar em Blitz, não é? Deste aqui. Sim, já por falar em Blitz, a editora que se segue é uma editora independente que foi formada em 2001 e colabora com a Blitz, precisamente. E tem no seu saco, digamos assim, na sua coletânea de artistas, nomes como Mercado Negro e Blasted Mechanism. Falamos, portanto, das Metrodiscos. Da Metrodiscos, aliás. Da Metrodiscos. E a música que vamos ouvir a seguir é precisamente de Blasted Mechanism. Eles lançaram o álbum Namaste. Acho que pá, não queria dizer que era 99 ontem. Não. Foi 99, que estupidez, não. Não, foi a editora formada em 2001. Não, foi... Eles lançaram antes, pá. Sinceramente, agora não. Olha, fica aqui, olha. Fica eu aqui sei, esta eu dúvida. Sei o ano do álbum. E quando voltarmos já vos vou dizer. Mas agora neste momento não sei. Então, olha, já agora que estamos. Mas sim. É, do álbum Namaste, vamos ouvir então Higher Than olha, Paradise. Olha, Rita, deixa-me já agora sim. deixar aqui, já que estamos a falar na Blitz e a editora colabora com a Blitz, eu queria já deixar também já a dica para o próximo tema, porque é um colaborador, um jornalista da Blitz que tem esta editora, estou a falar de Rui Miguel Abreu, a editora chama-se Loop Recordings, e então queria também já deixar aqui já o apontamento para a próxima música, que vamos ouvir a seguir à tua escolha de Blasted, e então vamos passar sempre daqui de seguir, que foi o álbum Beats, como é que é? Beats Volume 1, Amor. Vai ligar muito bem, sempre daqui, claro. De Blasted, vai sempre vai ligar muito bem. Blasted é aquela coisa que liga bem com tudo, é tão bom que liga bem com tudo. É, então olha, antes do Sam da Kid, vamos ouvir então Blasted Mechanism, qual é o nome da música? Higher Than Paradise, do álbum Namaste. Vamos Namaste para todos vós. iguais. Eu sou. Olá, olá, de iguais. Eu sou. De iguais. Gêmea de Sam the Kid. Isto até é bom para ouvir assim como música ambiente. Não é? É. Bem calminho. Tem a dizer que sim, e ligou bem com Blaster sim, e tudo. Sim, eu estava a gozar, mas a verdade é que não, nem ficou muito mal. Então, querias contar mais alguma coisa? Não, sobre queria esta editora, eu queria. É? Conta lá. É que não, nem sequer disse quem fazia parte da editora, mas posso dizer aqui uns nomes que eu acho, olha, por exemplo, DJ Ride. Faz parte da Loop, DJ Nell Assassin, Mundo Complexo. Olha, esse colabora, já colaborou umas quantas vezes com os Blasters, Nell Assassin. Sim, sim, sim, sim. E também não é só. Normalmente a Loop está muito associada à hip hop e à música eletrónica, mas por exemplo temos aqui Vicious Five a entrar também na contagem da Loop. Uhum. Bem, e nós agora, se calhar, antes de passarmos mais musiquinhas, Íamos ao nosso Monkey Business desta semana. É verdade, acho que já estamos a precisar de saber o que é que se faz por Lisboa hoje. Esta semana. E deixa-me só dizer que, para vocês que não são fãs de futebol, está dois igual, pá. Nós andamos a concorrer com o Benfica neste momento, mas daqui mais logo, quando o nosso programa acabar, precisamente às 11, o David Fonseca vai tocar à FNAC do Plomo. Ah, é? Sim. Vai tocar às 11? Sim. Ah, que bem! Portanto, nós íamos a correr para lá. Para quem quiser, esteja à vontade, mas é ouvir os macacos até ao fim. Sim. Bem, então, fica aqui o concerto para terça-feira, que é hoje, não é? Sim. Mas agora vamos para outro concerto. Sim, vamos saber o que é que há no resto da semana. Vamos, Monkey Business. Vamos a isso. Monkey Business. O Monkey Business desta semana tem como plano de fundo uma iniciativa de solidariedade. Bisquilo e os 12 macacos vão atuar no Pavilhão Municipal de Exposições na Moita. Esta iniciativa pretende ajudar crianças desfavorecidas. A entrada é em géneros, comida, roupa ou material escolar. O evento realiza-se neste sábado, dia 24 de março, e vai contar com atuações também de Chaparro, Sound Troopers, entre outros. O Monkey Business desta semana fica por aqui. Até lá, até para a semana, até lá, bons concertos. Monkey Business. Tão linda a Joana. Tão linda, correu tão bem, pá. Claro que sim, senhora. Isto corre sempre. Sempre. Tudo bem. Sempre é muito sempre bem. Para andar. Então, olha, como é sempre a andar, precisamente, vamos ouvir assim... Vamos ouvir mais coisas, não é? Vamos ouvir musiquinhas, eu acho que sim, acho que estamos a precisar disso. Estamos a precisar de ouvir música boa, música portuguesa. O que é que traz aí na manga? O que é que eu trago aqui na manga? Olha, neste momento trago na manga uma manga bastante, bastante grande, bastante comprida. É precisamente a Flor Caveira. Ah, muito bem. Que tinha de estar aqui, não é? Pelas razões óbvias. E vamos, tenho muitas músicas desta editora para dar a conhecer e claro que vocês devem conhecer e também gostar. A Flor Caveira foi fundada em 1999 e começou a editar álbuns, pronto, a partir de 2002. A música que vou passar agora é precisamente de um dos seus fundadores, que também é música, obviamente, não é? Que é precisamente o Tiago Guilu. Tenho sempre tanto medo de não conseguir dizer o nome dele. Exatamente. E estão associadas a esta editora bandas como os Pontos Negros e Diabo na Cruz e músicos como o Samuel Uria e o B Fachada, não é? Sim. De quem o Sr. António Vera, que esteve cá, tanto gosta, não é? Pois é. Eu, por acaso, já não consigo deixar de associar B Fachada ao António. É inevitável, não é? É horrível. Parece que é aquele amor que ele tem. Aquela paixão. Bem, mas vamos ouvir então Tiago Guilu. Nós já voltamos com mais da Flor Caveira. Por agora, fiquem com São Sete Voltas para a Muralha Cair. Estratégias simples não se contam os meios. Esta é uma guerra que se ganha de rodeios. No alto da fortaleza eles até podem rir. Uma volta dada para a muralha cair. Contra os tijolos marcham as canções. Parecemos tolos, mas temos os refrões. É assobiando para o ar que vamos insistir. Duas voltas dadas para a muralha cair. Não é geoestratégia que diz, mas hospitalidade da meretriz. Prendam os clientes, deixem a pobre sair. Três voltas dadas para a muralha cair. Não temos quartel, dormimos no arraial. É orquestra de sopros sem pauta musical. Ao ar livre é que gostamos de nos ouvir. Quatro voltas dadas para a muralha cair. Não há bateria, baixo, guitarra, microfone. Na trompeta temos o nosso prototrombone. Haja boca para soprar e pés para fugir. Cinco de voltas dadas para a muralha cair. Um agrupamento que ninguém atura. O som não entretém, o som só desmura. Não é para embalar, é mesmo para demolir. Seis voltas dadas para a muralha cair. É agora ou nunca, encham os pulmões. É mesmo para gritar sem contemplações. De Jericó nenhuma pedra vai resistir. São sete voltas para a muralha cair. Ainda não tinha ligado o teu. Ah, ok, ok. Isto é censura. Não, não é nada. Acabámos de ouvir Samuel Lúria com a música Teimoso, e é outro dos nomes da Flor Caveira. Lembra-me, entretanto, de outros, claro, que podemos realçar. Como é que eu me poderia esquecer dos Diabo na Cruz? Como? Como, Rita? Como? Que tem álbum novo a caminho, que vai se chamar Rock Popular, e que sai, se não me engano, daqui a umas semaninhas, portanto. Está quase. Está quase aí. Está quase aí. Quase aí. Lembrei-me também, olha, do Alex de Alva Teixeira, que já cá esteve, uhum. E se ainda tivemos a oportunidade, ainda passamos a musiquinha dele. Sim. Ele é das mais recentes, não é confirmações, nem assinaturas, não sei como lhe chamar, aquisições, pronto, da Flor Caveira. E é, sem dúvida, uma boa aquisição e nós ficamos muito felizes por ele. Sim. Ele que ficou em segundo lugar no Festival do Termómetro. Agora é verdade, é verdade. E nós fizemos aqui um especial termómetro, não foi verdade? É verdade, sim, senhora. Disseste verdade tantas vezes numa frase, claro. Porque que é verdade. Nós é para confirmar verdade. A veracidade da coisa, eu acho que sim. Acho que faz muito bem, Joana. Sim, bem. Conta-me lá, o que é que nós temos a seguir na lista? Bem, olha, eu gostava muito de agora ir para uma editora. Gostavas? Então já não gostas, então vá, sigamos. Ai, Rita, parece aqueles empregados mesmo irritantes. Eu tenho, então, eu tenho uma facilidade. Queria, já não quer. Mas sim, continua. Ai, meu Deus. Ai, bem, então, Deus. Olha, eu gostava de ir até à Footmovin. Acho que é uma editora muito importante aqui neste programa. A Footmovin é uma editora de hip-hop, mas não só. Também tem algum assinantes, vá, de reggae, world music, soul, pá, por aí. Mas é especialmente de hip-hop. Pronto, fica aqui já o registro. Pronto, e... agora podem meter o mute. Não, estou a brincar. Bem, olha, é uma editora independente. Começou em 2002 pela mão de Bomber Jack, DJ produtor, e o som, a música que eu trouxe foi de Castado. Porquê? Porque está aí mesmo fresquinho. Esta música chama-se Voilà e é o primeiro single. Tem colaboração de Sam the Kid, Bob the Ray Chancer, Scratch, pá, muita gente. O álbum chama-se Tributo ao Homem, e para já eu gostava então de vos deixar com Castado, com a música Voilà. Pode ser, Rita? Pode ser, queria pode, a tua sim, confirmação. Senhora. Pronto, então assim sendo, vá lá. Vá lá. One blood, two blood, two blood, one blood. Dessa fuga light, mas não vejo nenhum Tupac. E tu, pá, veste em mim a pique para nichar. Rapo desde o vírus, quando o vírus isto é voar lá. Então vá, 707 no cacete. Isto é soma de introdução, mega pack e toma lá. O meu rap dá tempo de niggas para crescerem mais. Uma pack enquanto esperas, traz a tua cota cá. Este é o rap do Black Do. Capa raça no mapa e o capa lisa tão cru. Tu, nem Kung Fu, nem Voodoo. Tentas capa flavor bite, agora o people viu. Tu, como tu tem no rap mais. Ai, negas querem rap aqui tipo um gajo. Eu faço rap, ou sei como tu vais. Gangue todos tipos de casa, eu repito okay. Na paz. Um milhão de MCs, só para 30 microfones. Massificação de clones, faz-me confundir os nomes. Mesmo tema, mesmas dicas, rimam todos iguais. Outros partilham flows, bro, como se fossem casais. E outros não têm nada, enquanto eu tenho sede, mana. Ouve bem, sou para cada dia da semana, okay. Não tenho divisões no abdômen, yeah. Gay, deixa passas a vida no gym. Não aguentas com meu homem, ha, lírico, psycho, yeah. Entro no teu sonho, mato de desde da podre sem eu limpo como o Saito. Onde só vejo filmes eu consigo ver arte, boy. És burro, eu não, a diferença faz parte. Porque ao contrário de Descartes, tu pensas, mas não existe. Estou com mais bras e vendas, mas vá, boy, não fiques triste. Separo o trigo do joio, enquanto esperas pelo quase, eu já fui, boy. Eu nem sequer fumo, mas estou sempre com lume. Com aluna português, nigga, deu nisto. Porque eu estou-te a apagar e eu estou-te a recitar com o meu giz. Vai tentar e reciclar o meu diz. Ponho verde no verde, ponho ponto no ponto. Tiro os is, tiro os beats e pronto. A capela estou na street, estou no street e faço. Onde queres, como queres, dá-me um sítio e dá-se. Bem qual quase faço, deixo-te enfado. Quando custo com o castado, vejo-te nesse estado. Engraçado, intrometido com gagueis. Do que viva palhaçada, nos posso ir para 16. Chamo o teu elefante, eu chamo o dog, nigga. Eu chamo o skunk e chamo o boss, nigga. Chamo o resto, eu nem digo quem me chamo. Porque eu chamo seu scratch, eu e tu é mano a mano. Power balance, cheio da balance. Point manso, no rap tuga nunca vos dei descanso. Movimento eu não danço, com a tua baby Binance. 7 semanas e meia com ela a fugar o ganso. Estás a levar a ferra só para curar a tosse. Se não tens pujança, então encosta a boxe. Enquanto não faltar a voz, vou-te mandar para casa do que é que acabes queiroz. Estavas à espera de rosas, cheio com um ganda mangue. Tipo, compras a submedo, surgi ganda shit. Não disse ganda shit, foi mesmo ganda shit. Com o shit, vai ao favorito. Boy, já estás bonito, eu tô. Capa, capa, tá no beat, a dropa, a dinamite, só para abrir o apetite. Yeah. Eu digo, eu nunca brinde, yeah. On fire, yeah. Ativa a Eu bato na madeira, para quem não quer é que eu lhe mate. A carreira num combate contra a qualquer era. Como um puto, és gaiato, tens um pato na banheira. Um novato, é ingrato, no olfato, só me cheira. Candidato à terceira divisão. Uma puta no formato, em terceira que é barato. E grosseira a razão, tá cheio dama que eu engato. Eu solteira, sou culpado e assumo que eu lhe bato na traseira. Me sinto um beat bomba, num beat bazuca. Mas quando a cena não bate, viras beat bazuca. Agora é moda, todos põem um beat de açúcar. Na morangada, para a maia fazer convite na zuca. Andará nessas cabeças, não eram essas conversas que tinham. Faças promessas que dominam, quando confessas que nenhum giga é negável. Man, pensa no destino, tem juízo e tiram esse teu destino. Não prometes maturidade, não és metade. Foi o sketch que a tua idade não repetes a qualidade. Sem as fetes da atualidade, não refletes que eu já tenho maquetes. Que a tua idade não te metes na humildade. Já tenho vindo e nasci na zona de mata. Como pinta da China, sou nativo de Marvila. Man, a minha voz é sincera, não vou ficar à espera da nova era. Man, eu vou reconstruí-la. É isto que queres? Boy. On my home, Bob the Ra, Skunk, Estado, yeah, é que é mano, yeah, Boss, Made a Lee. Zaza, espírito fela, zaza, espírito fela. Olá, senhor diplomata, doutor excelência. Titular da pasta, web bico, do fato e gravado. Mal as doces gabana, largaste lada na banda. No sedão já tens bangas, vazias taças. De champanhe em galas, arrastas, ninfetas. Pesa 40 já passa. Dizes trabalhas como um escravo mentiroso. Com poucos meses no puleiro, mais sorridente e mais gordo. Não estás aí para facilitar a vida ao povo, claro. Estás a angariar clientes para substituir o colono. No passaporte, não tá. Direito à foto, não há. Passei horas em pé e tenho de voltar amanhã. E a pirosa trombuda que entrou com cunha vai discutindo cunha. E novela brazuca, ninguém atura, não é sal, é frete. Mesmo xoxa, me xinga, ainda vou pagar multa. Não digas que não é tua culpa. Aumentas a fatura do consulas com despesas absurdas. Tua dama quer perucas, tu não tem com bolsuda. Lá vai ela para o Brasil para aspirar as gorduras. Tu ouvias, Liceu Vieira Dias e o Elias. Agora estás armada em Golias, mas para mim és Dalila. Cortaste o cabelo, teu amor, para enfraquecer o Boel e vendê-lo por sol. Ganha dente na teica, tem tiro barriga. Alguém descendendo na estrada, nem boca da fatiga. Põe gravado, visto treto, barriga de anguispa. Mas se mesmo tá contínua, tá jogando autista. Põe pé no avião, boa benda pro bai. Luz com água que tem, teto e casa toquei. Pere e pichoca, nunca te liga, me filho de mar. Se tem coisa pra frango, tem buras lá pra trás. Volta o que tu crê, é ele são que tu crê. E se povo está com fome, esta fica sem mé. Boa família, bem chitar, bem morar, bem calçar. Mas quero guitarra, cacha, cata, acha, bocaro. Desmola, moço, já me banho, Deus. É que tá pro diabo, manhã. Cusa puta fazer hoje, que se mola moço. Já me banho, Deus. É que até pro rabo hoje, cusa puta fazer hoje. Este fato vira tudo. O gravato vira louco. Este fato vira tudo. O gravato vira louco. Esse próprio dinheiro é só pra mim. Obra que é bom fazer, bota fica. Se vocês perguntam pra contas, da conta só que assim. Por isso cataricana, comércio sabe que o tempo minha povo toquei. Esse equidiano dana de miséria nunca te sei. Este fato vira tudo, o gravato vira louco. Este fato vira tudo, o gravato vira louco. Sou o tipo que te mata, o tipo que se mata. Vou lir no calor do suor do tipo diplomata. Fico nunca frico na gravata. Nunca sigo 97 que me persegue pela mata. Segue numa carta, num telefone que capta. A conversa que papa com paca. Contrata, tapa, te manha, te apanha a pata sem maca. é fácil que o bata. Sucubas, tocais e descais e desata o ciclo, o início do vício da prata, do ouro, tesouro da ilha pirata, que afoga quem nada percebe da água salgada, sabor apanhadas e boias. Não boias e molhas o fato com histórias. Estás fora, mas só por agora, só resta uma mala que cala memórias. Se pões o fato ficas doido, vê se de fato vira doido. Se pões o fato ficas doido, vê se de fato vira doido. Yeah. Doutores, políticos, diplomatas são gangsters no governo, infiltrados a criadas avanças. Roubam um pouco o pão da população, são a maldição, engravatados, mas é só clarão que se acende na escuridão. Não aguentas a pressão, porque é tudo ilusão. Conversa fiada, promessas de atletas. Tudo os vossos carros caros, como os manos da ETA. Queima os teus discursos, corta a tua goela. Luto com garra nesse som, tipo o Cutie Morfela. É o Bob sem a SIC, com cacique 97. Notícia SIC, and speak, ninguém se mete. É o fim da Afrobeat, com sagas e o Igor, com Surfscribe. Porque essa elite endoidou. Informa um capitalista, medicamento tradicional para geração parasita. Se pões o fato, ficas doido. Vê se de fato vira doido. Se pões o fato, ficas doido. Vê se de fato vira doido. Se de fato vira doido. Aí, o gravato vira doido. Aí, se de fato vira doido. Aí, o gravato vira doido. Aí, se de fato vira doido. Aí, o gravato vira doido. Aí, e foi que assim 97. E foi, eu só digo e foi. Bem, esta banda também faz parte da Foot Moving. E a música que passámos chama-se Senhor Diplomata. E uma recente. Foi uma banda que eu descobri recentemente e gostei muito. E não é só hip hop, está bem, João Lambalho? Não gozes aí comigo. Ele estava a curtir bem do seu, ele está a dizer, tchê, dama. Bem, e nós vamos agora já entrar com os nossos convidados, que nós temos o prazer de anunciar, Sr. Vítor e Sr. Henrique. Exatamente. Olá, boa noite. Vítor Azevedo e Henrique Albuquerque, não é? É, não é? Está okay. Certo, está correto. A representar aqui a Corvo Records, não é? Sejam bem-vindos. Obrigado. O Vítor pela... Já perdi a conta. O Vítor, eu estava aqui a pensar, ganhou toda a gente. Quarta vez, não é? É a quarta? Eu acho que é a terceira. A terceira convosco, mais uma com os vossos parceiros de Naif. Sim. É? Sim, sim, sim. Mas pronto, olha, tu ganhaste, já tivemos aqui uma pessoa, foi o Mário, que esteve aqui duas vezes, tu levas o troféu. Obrigado. Terceira vez. O que é que eu ganho? Ganhas-me direito de nos trazer jantar. Sim. Não, estou a brincar. Sim, porque nós temos que agradecer isto em direto. Isto é que é o convidado fofinho, temos que agradecer em direto, exatamente. Nós temos aqui um convidado que nos trouxe o nosso jantar. Isto é muito bonito. Sim. Palmas para ele. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Bem, passemos a coisas sérias, não é? Temos uma entrevista para fazer, sim. Não achas? Claro que sim. Então... Nós temos aqui... Começamos? Começamos. Vamos começar por falar nesta nova aventura para ti, para vocês... Senhor Henrique e Senhor Vítor, como é que isto tudo começou, esta ideia de começar esta editora? A ideia foi simples, eu vim com a ideia, criei o nome, a imagem, pensei nessas coisas e nessa altura, isto já foi há 2 anos, já conheci o Vítor nessa altura, já falava com ele e entretanto sabia que ele também estava interessado nesta parte de agenciar bandas e o Diogo também de as promover e perguntei-lhes se queriam juntar ao projeto e foi a partir daí que começámos a série, que começou a série Corvo Records. E qual obstáculo é que vocês tiveram no início? Se calhar agora, não sei. No início. O início é agora. Sim, exato. O início é agora. De dia 29 até hoje. Dia 29 foi o lançamento, não é? Foi o primeiro concerto das bandas do Corvo Records no Music Box. Foi um evento que correu bastante bem. Mas que dificuldade é que tínhamos? Bem, neste momento não estamos. Neste momento acho que ainda não começaram a surgir, a sério. Principalmente a escolha das bandas, não é? Quisemos começar com bandas. Começar, acho que é uma coisa que vamos fazer sempre. Ter bandas que nós gostemos e em quem queiramos apostar. E a primeira situação foi essa, foi escolher as bandas que, com que queríamos trabalhar. Depois disso, bem, foi tentar promovê-lo, e estamos exatamente neste processo, neste momento. Foi também pôr o concerto, claro. Divulgar o concerto, acho que essa parte correu bem, tivemos uhum. concerto teve cheio, foi bom. Cheio. Vocês estiveram lá a metade, não foi? É metade. Metade de vocês estiveram lá. Não, foi engraçado, mas também a questão da gravação, não é? Uhum. Os Muscats estiveram a gravar o single, também tinha estado a gravar com o Henrique. Nós, como estávamos a dizer, a editora neste momento são três pessoas, o Henrique, eu e o Tiago, que hoje não pode estar. Abraço, Tiago. Uhum. Deixa lá que o Porto não há de ganhar. e pronto, principalmente esta altura é isto. Esta altura. Vítor, eu pergunto-te, na qualidade de músico, como é que é passar para o outro lado e seres tu a agenciar as bandas? Nós somos todos músicos, na realidade. Sim. O Henrique também é. E o Henrique, uma das coisas, ele veio de Brighton, onde eu vou estudar música, mas eles falaram muito melhor do que eu. Não investiguei o teu background, desculpa, falha minha. Acho que não há muito que encontrar, a não ser que perguntes às pessoas que sabem. Não há muito para onde encontrar. Sim, mas então pergunta-me. Perguntem-nos vocês. Eu posso perguntar. Façam vocês a entrevista. Responde-me então, vá. Como é que é estar agora do outro lado? Assim, são muito mais críticos vocês. Mais críticos em relação com as nossas bandas. Com as bandas, exato. Por serem... Têm experiência. Se isso for verdade, acho que é bom também, não é? Sim, sim, sim, exato. Portanto, sim, talvez. O que é que tu achas, Vitor? Não sei bem. São papéis completamente diferentes, não é? Se calhar somos pessoas diferentes dos dois lados da barricada. Obviamente, quando fazes música, estás a querer fazer música que tu gostas, não é? Estás a querer fazer o melhor que consegues e aquilo que achas que é interessante. Quando ouves música de outras pessoas e tens um papel ou algo a dizer acerca disso, a coisa é completamente diferente. Somos mais críticos, não sei, provavelmente quando estamos a fazer música também somos bastante críticos com isso, mas é como dizia, é bastante diferente. Neste momento, por exemplo, uma das coisas que aconteceu relativamente ao concerto foi... Começou-se a falar um pouco da editora, não é que se fala muito neste momento, também ainda estamos a começar a promover as bandas, mas já recebemos algumas propostas, não é? Algumas bandas que poderiam estar interessadas em trabalhar connosco, e neste momento é que estamos a ser mais críticos. Uhum. Sim, sim. Porque temos que escolher aquilo que queremos. Sim, e já que falamos de escolhas, como é que foi escolher estas bandas? Como é que as conheceram? Como é que entraram em contacto? E foi porque é que escolheram estas? Vá. Ok, aqui o processo até agora... Agora é que temos começado a receber contactos de bandas, mas até aqui o processo tinha sido muito... Acho que natural é a palavra que... Uma das bandas, os Muscat, foi... O primeiro concerto que eles deram ao vivo foi num sítio onde eu estava a trabalhar num bar. E no final do concerto eu fui ter com eles e falei-lhes. De resto, o Sérgio é um... Já velho conhecido do Vítor e do Diogo. Sejam as Iconoclast, não é? Os Wind Koala são uma banda. Eu sinto bastante a música de Setúbal. Tenho a felicidade de ter alguns amigos grandes lá. E o Wind Koala era um desses exemplos. Eram alguns amigos que estavam a fazer esta banda nova que eu achei interessante e que mostrei ao Henrique e ao Diogo. Bem, consenso. Acabamos. Foi bastante isso, não é? Foi. Principalmente os Muscat, pelo lado do Henrique, o Sérgio, conhecíamos todos, dizendo com a Ala, e foi um pouco o primeiro consenso nestas, né, bandas. Agora, não vai acabar por aqui, não é? Claro. Estamos neste momento a escolher algumas bandas, a falar com algumas bandas com quem tínhamos o prazer de trabalhar, mas é essa fase. Também, acho que sim. E o que é que me dizes agora, passarmos um bocadinho de música aqui para olhar? Vamos sim, ver. Sim. Nós temos já aqui quase preparado. Quase preparado. Vai preparando. Sim. Os Wind Koala, não é? de quem estávamos a falar agora. Sim, podemos começar já a falar nesta banda, não é? E sim. O que é que vocês podem adiantar antes de ouvirmos uma música deles? Bem, junto com ela, sou uma banda de Setúbal, nova, que lançou agora este EP. O conceito do EP está muito giro, as proposições. Né? E serem os nomes das faixas, sim. Aliás, o disco é tudo muito engraçado. São pessoas que eu gosto bastante e que fazem música muito interessante. Estão neste momento a começar a dar os primeiros concertos, mas estão a começar muito bem. Tiveram, a meu ver, excelentes prestações, por exemplo, no Festival de Termómetro. Foi, arrastaste-os para lá, não foi? Não. Candidatura para uma turmanda qualquer. Estou a brincar! E justamente foi selecionada. E tiveram uma prestação muito boa e também tiveram uma prestação muito interessante. Neste concurso em que estão a participar agora, de bandas de garagem em Setúbal, e estiveram em alta, foi uma das bandas que esteve em alta no concerto de lançamento da Corvo Records. Toda a gente falava deles. E portanto, acho que é uma das bandas. Quem devem prestar atenção e cujo nome não se deve esquecer. Sim, eu gostei muito do que ouvi. Penso que ia chegar a tempo do concerto deles e gostei muito. E que música é que vocês vão querer passar? Nós vamos escolher o segundo tema do EP, que é o In. Então vamos a isso, vamos ouvir. We'll be right back. acabamos de ouvir então a terceira faixa, não é? Terceira faixa, sim senhora. Dos vindo com ela. É o que eu digo, isto hoje está difícil. Isto hoje é assim, andamos aqui a lutar, não é? Bem, são as horas, pronto. São as horas. Não faz mal, exato. Não faz mal. Nós estamos aqui a ver, as capas são espetaculares. Quem é que fez o design? Vai uma foto agora para o Facebook para sim, vocês poderem ver. Para vocês poderem ir acompanhando. Quem é que trata deste design? As capas ficaram a cargo das bandas, não é? Aqui temos a dos Musket, foi o Miguel Marinho e Núria Murilhas. Acho que eles têm um conceito engraçado, que é o conceito da Núria Murilhas, que ela acaba por fazer as capas e o artwork deles, e é sempre muito engraçado, porque ela tem este contexto, este conceito de colagens, e é sempre muito engraçado, as capas são sempre realmente boas. Já a capa do EP também era... Também, pois, mesmo conceito. Núria Murilhas, também é um nome a não esquecer. E a capa dos Vinte Koala foi uma colaboração da Inês Snickers com os Vinte Koala, e foi um trabalho que demorou algum tempo também, mas que eu também acho que é muito bem conseguida. Todas as imagens, das silhuetas. É engraçado. E agora concertos aí breves que vocês queiram ainda ir anunciando? Bem, pode sempre responder. É uma pergunta muito interessante. Não, concertos estamos agora a marcar, não é? Está tudo no início. Sim, sabemos. Os Musket e os Vinte Koala vão tocar. Os Vinte Koala vão tocar agora nesta eliminatória das bandas de garagem de Setúbal. Será a final? Final, exato. E vão tocar ambas as bandas, os Musket e os Vinte Koala, num dos festivais mais conceituados de música moderna portuguesa, que é o Festival de Música Moderna de Correios. E vão tocar no dia 21 de Abril, se não me engano. E pronto, é uma excelente oportunidade para os ir ver. Uhum. Sim, já agora, o aproveitem concerto, para dar um salto. O concerto dos Vinte Koala, a final desse festival em Setúbal, vai ser no dia 31 de Março. Sim. Uhum. Então já é para breve. Capricho, é sábado, é o próximo. No Capricho Setubalense. E é grátis. E podem ir lá apoiá-los. Fica aqui o aviso e fica para um próximo. Exatamente, Monkey Business, coisa. Né? Nós já aqui com o olho. Estar aqui com o olho no Monkey Business, é verdade. E além desta banda, o que é que vocês têm mais para nós? Podemos, se calhar, agora falar em Musket? Até para introduzir as músicas que vamos ouvir. Uhum. Essa música que vamos ouvir chama-se So Tired, e foi o single que eles gravaram connosco. Será o primeiro single do álbum que eles vão lançar e gravar. Uhum. Antes disso. Tá bem, então vamos ficar. Eu espero que vocês gostem. Nós voltamos já. Try to feel that. Estamos de volta, não é? Estamos de volta. Acabámos de ouvir... Digam vocês, vá, digam. Marmal Art. Olha, o Bandcamp quer continuar a tocar. Nós não desembolsamos, não é? Culpa minha. Peço desculpa. Sim. Então, o que é que nós ouvimos? Então, ouvimos agora Marmal Art. A música chama-se Light Up Atlanta. É a terceira faixa do EP. O que é que vocês podem falar deste projeto? Eu pareceu-me que tinha assim uma sonoridade ainda, pronto, é eletrónica, não é? É bastante diferente do que nós, até das últimas duas bandas. Sim, é diferente, isso também, e claro, isso é algo que é evidente. Sim, sim. É esse um objetivo vosso? Ter uma vasta gama de bandas diferentes? Sim, aqui, como o Vitor já tinha dito, aqui o nosso grande critério para escolher as bandas é, primeiro que tudo, que nós gostemos delas, gostemos da música que fazem. E pronto, aqui isso estando não se querem prender a nenhum estilo ou... Não, acho que não. Não há acho um que... filtro, uma... Não, acho que de forma natural, se calhar as coisas vão sempre uhum. tender para um certo tipo de música, porque são os nossos gostos, mas não estamos presos a isso, não é? E isto é prova disso. Sim, sim, não têm uma ideia já pré-definida de como é que vai ser a identidade, não é? É uma coisa que está surgindo naturalmente. Sim. Claro, uma editora não tem que ter uma identidade com uma sim, banda, sim, não é? Sim. Não temos necessariamente que ser. Não nos estou a ver a juntar ao nosso cartaz uma banda de heavy metal. Não sei, mas... Mas pode ser relativamente eclético, não é? Sim, sim, claro. Mas como o Henrique dizia, o grande critério é que sejam bandas em que nós acreditemos e que nós gostemos. Principalmente isso. Sim. Ok, e quanto tempo é que demorou todo o processo de ir para estúdio e produzir este single e este EP, pronto? E como é que foi isso? Então, estamos a falar dos Musket, não é? Pode ser dos Vinho Koala também. Ok, então os Musket gravaram num estúdio Corvo Studios. Portanto, é o estúdio a que a Corvo Records chama casa. Uhum. E... Um ambiente bastante acolhedor, portanto. Sim, esperamos que seja. Eu posso assegurar. foi gravado, gravámos o single em 2 dias e depois foi o Rui Pereira que fez as misturas. E ficou pronto, acho que pouco tempo depois de o gravarmos estava pronto, uma semana depois estava pronto. Uhum. O disco dos Vinho Koala foi gravado com o Sérgio Mendes que neste momento está a tocar com o Mazgani, e já chegou a nós assim. Pronto, né? É uma produção dele também, dele. Portanto, vocês não acompanharam tanto a produção dos Vinho Koala como foi? Eu acabei por acompanhar, tive um pouco, tive sempre a acompanhar o processo da produção deles e o processo de pré-produção deles. Mas não foi gravado dentro do nosso. Se calhar o próximo. Da vossa casa. Nossa casa, só seja a casa do Henrique. mas isso quer dizer pouco. Né? Chegou a nós e nós sentimos-lo como nosso, exatamente igual. Uhum. Se calhar o próximo há de ser connosco. Mas já tem um próximo em vista? Neste momento estamos a promover, estamos a marcar concertos. Portanto, se alguém quiser alguma destas bandas na sua casa ou discoteca, quer que seja, pode-me sempre contactar. E isso há de se arranjar. Quaisquer 10 mil euros. Acho pouquinho, pouquinho. E olha, que me dizes, já ouvimos mais uma de Marmalade. Sim, sim, agora. Sim, estava a pensar nisso. Que música é que vocês gostariam de passar agora, a seguir? Podemos passar a Like This, é a primeira faixa. Opa! Vamos então ouvir. Opa, não faz like parte this. Da música. Não faz. É só Like This. Like this, move, move, move, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, Estamos de volta, não é? Sim, estamos de volta. Nós tivemos aqui uma grande falha, que foi o nosso... Não dizemos o nosso número de telefone. É verdade. Não é verdade. Agora também, se quiserem ligar, só para uma chamada rápida. Sim, muito rápida. Não, não. Liguem à vontade. Façam aqui questões, não sei. Amigos, não sei. Coisas não sei. Que queiram perguntar e curiosidades que tenham sobre estas bandas. Rita, e queres dizer o número do telefone? Tu sabes sempre cor. Sim. Um número mágico que pode mudar a vossa vida. 21-711-9023. Repita. Senhora de telefone. 21-711-9023. Bem, e por falar em contactos, por favor, deixem aqui os vossos contactos, exatamente. Os nossos contactos, não, desculpa. Contactos profissionais. Os contactos da editora. Se alguém quiser os contactos dele, por favor, de contactar pessoalmente, não é simples a rádio. Podem telefonar. Exato, comecem por aí. Então podem encontrar as novidades acerca da Corvo Records em www.corvorecords.com. Também estamos no Facebook, mais ou menos com o URL que se espera, facebook.com/corvorecords. E o mail da editora, se nos quiserem contactar, é info@corvorecords.com. Pronto, anotado, não é? Sim, e se quiserem voltar a ouvir estas bandas, vimos que o Marmalade está no Bandcamp, não é? Todas no Bandcamp. Todas? Sim, todas elas estão no Bandcamp e a partir do site da editora podem chegar lá facilmente. Ok, então fica a dica para se quiserem grátis. Voltar a ouvir. Sim, para todas elas há download sim. Grátis. E se vocês querem continuar assim com esse registro de disponibilizar... Estou a brincar. Na realidade, neste momento foi um pouco para divulgar, mas foi um pouco não foi negociado. Sim, mas não houve um grande pouco, discussão sim, na volta disso. Foi a opção das bandas, não é? Então, também porque se calhar estou a começar e querem estar a conhecer. Cada vez mais parece isso, não é? Cada vez mais a história de as editoras e a internet, e podíamos chegar aqui 5 horas a falar e não chegar a lado nenhum. Mas uma das grandes vantagens é exatamente poderes ter acesso rápido, gratuito, a música nova. Nós todos o fazemos. Sim. Legalmente. Claro. Mentira, de vez em quando fazemos ilegalmente. Mas sempre foi feito assim, não é? Lembro-me de ouvir uma entrevista do Liam a dizer, antigamente, em vez de sacarmos o MP3, tínhamos uma cassete no tape, não é? Cassete e gravávamos. Qual será assim a grande diferença entre uma coisa e outra? Qualidade, se calhar. Sim, a evolução tecnológica, no fundo. É isso. Então, mas olha. Sim, diz. Não, ia aqui fazer uma pergunta. Vocês têm assim alguma banda que vocês tenham pensado? Epá. Uma editora sim. Agarrou a primeiro que vocês. Aquela banda que vocês adorariam agenciar, qual é? Nós Até pode ser coisas assim impossíveis, não há problema. Qual era a banda? Não sei. Não sei, nós neste momento uma das eu não coisas... tive nenhum sonho para realizar. Se tivesse um sonho de uma banda, sei ou lá, até uma banda assim, recente, uma banda recente. Repara, todas as bandas que tu possas estar a pensar começaram em algum lado e porquê que não há de ser uma das nossas, não é? Claro. Uma das nossas opções foi pegar em bandas relativamente jovens. E portanto, se já as conhecêssemos, se tu fosses-me dizer o nome de uma banda que já conhecêssemos, provavelmente não seria relativamente jovem. Mas não sei. É um começar do zero, um acompanhamento, digamos. Claro que sim. Seria especialmente giro se, por exemplo, se o disco dos Indecoal, ou o disco, não sei, um dos nossos discos, vendesse 100 mil cópias. Então, olha, é legítimo dizer que eles são os vossos filhotes. Não sei se os nossos filhotes são os nossos afilhados. Nós temos muito carinho por eles todos. Quem é que disse isso? Quem é que disse isso? O quê? Os filhotes. Os filhotes. Fui eu. Mas são filhados. São filhados, está bem. Acho que sim. O efeito, a analogia é a mesma. De uma maneira ou de outra, não é? Sim. Olha, eu estava. Ia-te a dizer que já que estamos numa de editoras. Podíamos voltar um bocadinho atrás, sim, não é? Sim. E voltar... O que é que tu gostavas de passar? O que gostava de passar? Sabes, antes de voltarmos à conversa com vocês, até porque também já não temos assim muito tempo, sim. Mas se calhar íamos passar uma musiquinha antes. Claro. O que é que tu gostavas aí? Olha, estava a pensar em uma musiquinha de Sérgio Godinho, que anda aí guardada. Está aí guardada. Está aí guardada alguns na minha playlist. Que foi precisamente o disco Pano Cru, que foi editado pela Orfeu. Eu gostava de saber dizer a data, mas sinceramente não sei. Pronto, não faz mal. Fica aqui a melhor das intenções, mas pronto, a Orfeu foi fundada em 78, se não me engano. Se a Wikipédia não me falha. Uhum. Pronto, eu sou sincera. A música chama-se A Vida é Feita de Pequenos Nadas, é? Exatamente, e é a primeira do álbum Pano Cru. Por isso vamos voltar um bocadinho atrás e vamos ouvir. E já voltamos à conversa. Portanto, eu tenho que começar um bocadinho antes. 1, 2, 1, 2, 3. Segunda-feira trabalhei de olhos fechados. Na terça-feira acordei impaciente. Na quarta-feira vi meus braços revoltados. Na quinta-feira lutei com a minha gente. Na sexta-feira soube que ia continuar. No sábado fui à feira do lugar. Mais uma corrida, mais uma viagem. Fim de semana para ganhar coragem. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, meninos e meninas. Muito boa noite, Manoés e Joaquinas. Enfim, boa noite, gente de todas as cores, feitios e medidas. E perdoa-me as pessoas que ficaram esquecidas. Boa noite, amigos, companheiros, camaradas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. Somos tantos a não ter quase nada. Há uns poucos que têm quase tudo. Nada vale protestar, o melhor ainda é ser mudo. Isto diz de um gabinete quem acha que o castete é melhor das soluções para resolver situações delicadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. E o que é certo é que os que têm quase tudo devem tudo aos que têm muito pouco. Fechem bem esses ouvidos, que o melhor ainda é ser moco. Isto diz paternalmente quem acha que é ponto assente, que isto nunca vai mudar, que o melhor é começar a apanhar umas chapadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. Segunda-feira trabalhei de olhos fechados. Na terça-feira acordei impaciente. Na quarta-feira vi meus braços revoltados. Na quinta-feira lutei com a minha gente. Na sexta-feira soube que ia continuar. No sábado fui à feira do lugar. Mais uma corrida, mais uma viagem. Fim de semana para ganhar coragem. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, meninos e meninas. Muito boa noite, Manoel e Joaquinas. Enfim, boa noite, gente de todas as cores e feitios e medidas. E perdoem-me as pessoas que ficaram esquecidas. Boa noite, amigos, companheiros, camaradas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. Ouvi dizer que quase tudo vale pouco. Quem o diz não vale mesmo nada. Porque não julguem que a gente vai ficar aqui especada à espera que a solução seja servida em boião com o rótulo veneno. É para tomar desde pequeno às colheradas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. Amigos, companheiros, camaradas, a vida é feita de pequenos nadas. Amigos, companheiros, camaradas, a vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. Diz-me, diz-me, como são os teus erros? Thank you. Bem, este é o programa das barracas da Rita, portanto. A Alex Dalva Teixeira, diz-me. Exato. Um acústico aqui nos macacos. Aqui tocar, exatamente, pelas mãos de Victor Hugo Azevedo também. E dele também, e do Alex também. Sim, e do Alex também, sim. Exatamente. Portanto, foi as pessoas gostam muito de ouvir a cantar. Foi uma memória alegre para ti, não foi? Foi uma memória. as coisas. Fizemos alguns acústicos assim, engraçados. Fizemos um, por exemplo, no pop-up na Avenida da Liberdade. Sim, sim, sim. É pá, tive mesmo pena de não ir. Foi engraçadíssimo. Eu subo às 6 que ia tocar às 9. Às 6 o Alex telefona, vamos tocar. Foi uma maravilha. Foi ótimo. Bem, o que foi também uma maravilha foi ter-vos aqui. Sim, obrigada. Sim. Por terem vindo. Foi ótimo. Obrigado por terem vindo aqui. Obrigado falar de. Da vossa editora e das vossas bandas, digamos. E música em português. Sim, agora para música terminar o programa, porque já está na nossa hora, não é? Infelizmente. Sim, sim, sim. Tem de ser. Foi aqui uma escolha como toda a gente. Acho que foi. Sim. Não escolheste, não, também. Não, ok. Mas quem cala consente? Quem cala consente? Foram 3 quartos de escolha. Sim, não, foi aqui uma escolha. Queres anunciar tu, Pita? Claro, tenho sempre imenso prazer. Estás com vontade, sim, de anunciar, não é? Tenho imenso orgulho nestes meus grandes amigos, Guilherme, Mé Ribeiro, Luís Montenegro, que estão em alta e vão lançar o disco do ano, que são os Saltos, e também aqui estiveram. E é uma das bandas que... A banda é muito boa, as pessoas ainda são melhores, por isso é que toda a gente gosta, principalmente porque a música é muito boa, e vamos ficar... Confere. Pois, exato, e vamos ficar com o tema deles. Sim, vamos ficar com o tema deles, que vai ser uma surpresa, porque aqui diz, ao vivo, quando os macacos dominavam o mundo... Mas sem problema então, nenhum, não... porque todos os temas deles, sim, são bons. Portanto, por isso não há problema. Vai ser, sim, bom, com certeza. Portanto, fiquem com, não sei, mas nós também vamos já descobrir. E até acho que próxima. Acho que é deixar cair. Acho. Não sei. Sim, bem. Não sei, não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir, exatamente. Isto é sempre bom ir à descoberta. E um abraço para o Salto. É verdade. Um abraço para o Salto. Um abraço para o Salto. Um abraço para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada por estarem cá connosco. Nós vamos ficar por aqui hoje. Sim. Voltamos para a semana, à mesma hora, não é? Próxima terça-feira, verdade? Exatamente. Já sabem que o nosso programa repete aos domingos, domingo à tarde, às 5, acho eu. À tarde. Pá, desculpa, não, se não ouço as repetições, vi. Não está incorreto, é à tarde, pronto. É à tarde. E já sabem que este programa também vai estar disponível em podcast, na, sim, nossa página do Facebook. Sim. E passem por lá, vejam as capas de Muscat e Wind Koala. E já sabem, Facebook Corvo Records, não é? Sim, não percam esta editora de vista. E então, já a seguir, mais um Pod da Cat. Exatamente. É, antes disso, vamos ficar aqui com a música do Salto. Até para a semana. Até e obrigada. Semana. Obrigada. Oh, não, vou. Faço, não é tarde de baixo. Oh. Joana Lourenço e Rita Bernardo.